Do 2714, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém 2714. No solo aos 26, libera a direita, chame o solo 121, décima 9. Direita, solo 219, tá 3154. Boa tarde, Copa Tango Oscar, Golf Uniforme, desça via Oi, mantenha o nível 190 na proa de Amã, após Amã, desça via para o nível de voo 050. Cera pronta, 6315. Pente, o Xané 6315, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Decolado aos 28, fechando controle 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa. Outro contato radar na decolagem, suba via saída Momo, Cogibo, após direto Barreiras, para o nível 60. Momo, Cogibo, após Barreiras, 2714. Está recebido a 3000? Obrigado. Passarei 2230, prossiga. Ah, perdão, então para o chefe, para cheque de frequência, já estamos um pouco afastados, mas foi muito obrigado. Será dando zero. Então 3193, após a rolagem do R2 da Avianca, autorizado a alinhar e manter, está precisando zero. Após a Avianca, alinha e mantém, está 3193. O Xané 6315, vento 190 graus, meia dúzia de nós, autorizado a decolagem, pista 10. Xané 6315, decolado aos 31, no chame o controle 120, décima 8, tem um bom voo. 1208, obrigado. Salvador, boa tarde, Oceania 6315, se possível direto a Leda. Oceania 6315 autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Azul 2714, solicito quanto prosseguir na subida para evitar formações. Azul 2714, sub e mantém nível de voo no 60. Sobe mantendo no 60, 2714. Aguarde mais 30 segundos, então 3193. Oscar Golf Uniforme, desça para o nível de voo 050. 050 na prova de amão, Golf Uniforme. Autorizado decolagem pista 10, vento 190 graus, 079. Deve decolagem pista 0-0-0-0-0-6-3-2-6 para 2 mil pés, ajuste no 0-1-4. Autorizado LS, é que foi da pistão no 0. Faça estabilizar. Possibilidade de dar presente à voadora? Para 2 mil pés. Controle, canta aí, 560, cruza nível 170. 60, tem identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Bomed 1, 060, referência 60. 60, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, TAM 3193. 3193, contato radar na decolagem, sua via saída são voo 1, no transição Bosco para o nível 340. Som voo 1 para o 340, TAM 3193, solicitando a possibilidade de voação. Autorizado, som. Muito obrigado. 2560 para sequenciamento, vou na prova de ETAP. Direto ETAP, da 3560. Detroit, Salvador, Gol 9964, boa tarde, cruzando 210. Gol 9964, acione identificação desse via chegada Gol Med 1 para o nível de voo 0100. Via chegada para o 70, Gol 9964. Autorizado para a Chanel 6326. Autorizado, LSX, aí da 10, informe estabilizado. Chamada estabilizada. Gol 2013. 560, desce para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 pés, 1014, 5630. Para de conhecimento, Bono Prodi ETAP, desça para o nível de voo 050. ETAP 50, Gol 994. Capitão Golf Golf Uniforme, desse mantém o nível de voo 060. A reautorizada ao 060, Golf de Golf. Controle, boa tarde, Gol 2013. Gol 2013, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Elefa para nível 360. Arbor 1, Elefa 360, 2013. Via Elefa, Chané 6326. Chané 6326, chama a torre 18, decimal 95. 1896. Continue a aproximação, confirme já visual com o campo. Avisado no momento. Gente, o Oceano 6326 aguarde a autorização. Guarda a pista molhada? A pista molhada. Ah, 6326. Oi, Salvador, boa tarde, Gorno 097, sem tiratando. Gol 097, essa é a identificação dessa via chegada Bolf para o nível de voo 070. Identificou sendo via para o 070, 097. Chanel 6326, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 04 nós. Para pouso na 10, para Chanel 6326. Então, 3560, chame sinal em 199, decimal 8. 3560, prossiga na descida para 2000 pés. O ajuste é 9094, autorizado em LSXT, reporte estabilizado. Então, 3193, chame centro Recife em 1-25-1, alterno 1-28-35. Chame M1 no 42, após a passagem do Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a passagem da aeronave, na final, alinhe e mantenha 1-06-1-42. Aguarde, eu acho que eu vou acertar. Comando. 1964, chame o final em 1-19, decimal 8. 198, obrigado. Boa tarde, Gol 9964, cruza 85 para 50. Gol 9964, boa tarde. Prossiga na descida para 3000 pés, ajustado 9014, voído na autorizada LSX e reposto estabilizado. 3014, reposto estabilizado. Do 1-5-0 graus, meia dúzia de nós. Decolagem autorizada 1-0-6-1-4-2. Capitão Golf Golf Uniforme, chame final em 1-19-8. Capitão Golf Uniforme. Capitão Golf Uniforme, desça para 4000 pés, para o sequestramento, curve à esquerda, na proa 080, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. Dezena para 4000 pés, na proa 080, imitado pela 280 de Salvador. Golf Uniforme. Prossiga para 2000 pés. Reporte estabilizado. 2000, reportaremos. Teme controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, 6142. Controle Salvador, Xanebe 1142, decolou o perfil Cuca. Xanebe 1142. Contato radar na decolagem, suba via saída Pucca, transição Caju para o nível 350. Pucca Caju 350, poderia voar Jamo, está presente? Autorizado, Jamo. Direto Jamo, 6142. Na 3560, chame torre na frequência 08-95. Controle Salvador, passaria 2233. Boa. Passaria do 2233, fazendo identificação. Foi na pro hoje da média. Após Boa Média, dessa via, chegada Boa Média 1 para o nível de voo 070. Voa pro de Boa Média, após está autorizado prosseguir no perfil. descendo para o 080, é isso? 070. 070, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Sané 6141, informação Sango. Nossa identificação dessa via chegada a Bonfim para nível de voo 080. Oscar Golf Uniforme, curva à direita na 170. Curva à direita para 170, qual é o limite, senhora? Localizador. Localizador, limite do Oscar Golf Uniforme. Azul 2714, chame centro Recife em 1253145, alternando 26085. 545-2685, 2714, obrigado, boa. Prossiga, controle. Roma 42, mantém o nível de voo 1-0. À esquerda, na 150, reporte estabilizado. Vista para 2.000 pés, ajuste 10-14. Vai seguir um Boeing 738 na final. Positivo, 2.000-14 por 150, reportará a Golfo Uniforme. Controle, boa tarde, voo 1097. 1097, boa tarde, prossiga na chegada da Bonf, desta via, 4.000 pés, ajustado 1014. 964, chame Torre Salvador na sequência 08, decimal 95. 1895, obrigado. Nove sete, desta via 2.000 pés, autorizado e LSX e reposto estabilizado. Descendo via, vai reportar na destruidão no 0 gol, no 097. Solo 50, libere direita, solo 121, decimal 9. Boa tarde, Torre Gol no 964, GLS da 1-0. Gol no 964, continue a aproximação, o tráfego já avistado, aguarde pista livre. Aguardando. Positivo, vai completar. Mandou o gol 1164, prossiga na chegada Bom Mediano, desça para 3.000 pés, o ajuste 1014. 3.000-1014 na Bom Mediano, 1164. O 1964, velocidade 2009, é o número 4 na aproximação. 200, número 4 na aproximação, 1964. Está no curso, do apresentador, o Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, complete a aproximação final e chame Torre. A frequência da noite, esse mal lado. Bom noite, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme. Patango, Oscar Golf Uniforme, continue a aproximação, número 2 para pouso, pista no zero, aguarde pista livre. Golf Uniforme. Localizador 964. Golf Uniforme, na presente, passa a externa, solicita a modificação em pouso na ONU 7. Gente, Oscar Golf Uniforme, voo instrumento estacionado 5-2, autorizado curva à esquerda, base pela direita da ONU 7, reporte final da ONU 7, Oscar Golf Uniforme. Uniforme. Quatro no solo 5-2, libere direita, chame solo 1-2-1 no decimal 9. Direito 2-1 roda, gol 964. 1-1-6-4, direita na proa 060, nessa proa está autorizado a interceptar, descendo para 2.000 pés, velocidade de 1-8-0-9, aí siga o tráfego da companhia à frente. Direita 060, autorizado a interceptar, seguindo o tráfego à frente, 1-1-6-4. O senhor lhe autorizaria a Duna para o 2233? Negativo, satélite 2233, mantenha a chegada. Atendo. Final da ONU 7, Orça Golf Uniforme. Gente, Papatango Oscar Golf Uniforme, avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento 160 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 17, Golf Uniforme. Na 014. 4000 na 014, 2233. Estabilizado na 0, na 017. 1-1-4-1, confirme velocidade de cada. 2-1-4-1. Puxa 1-1-4-1, reduza para 2-2-0-9. 2-2-0-9, 0-1-4-1. Puxa 1-1-4-1, para sequenciamento, curva à direita para o 2-3-0, limite ao curso do localizador. Estabilizado na 1-0. 1-1-4-2, chama o centro Recife, 1-2-5-4-5, alterno 1-2-6-8-5. Recife, 2-5-4-5-2-6-8-5, 1-1-4-2. No solo 5-5, qual parte destino? Gente, direita, papá, até a Baeté, frequência livre no corte, ótimo, golfe uniforme. Portugal 023, small car again, descend by both arrival to flight level 050. By both arrival flight level 1-1-6-4, estabilizou? 1-1-6-4, estabilizou agora. Sim, chame em Salvador na frequência da noite, decimal 9-5. 7-18-9-5, 1-0-9-7, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 09 nós. Livre pouso, 1-0, gol 1-0-9-7. Salvador, gol 1-1-6-4, estabilizado, e RF-8-1-0. Gol no 1-1-6-4, 164, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Segue na aproximação, número 2 para pouso, aguarde a autorização, 164. Sete no solo, 58, direita 121, decimal 9. Direita 219, pista tá úmida, ok? Cliente grave. Tá. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso, na pista no zero para o 1164. Aguarde. Oceaner 6141, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, descendo para 3.000 pés, o tráfego que precede na aproximação, até R72. 4.000 pés, 209. Recebe 2233, desce para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado LS X-Y no 0, reporte estabilizado. Autorizado, o procedimento reportado é estabilizado, 2233. Ponto espera. Segundo quadro, encontrar a policial, ótima distância. Xané 6321, não autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, Xané 6321. Oi, papapá, Julieta, boa tarde. Papapá, Julieta, até Romeu, livracionar, chame táxi. Papapá, V1 no 41, curve à esquerda para 1 no 60. Esquerda 60, V1 no 41. 64 no solo 00, táxi à direita, chamo o colo 121, decimal 9. À direita, 7 Hotel Romeu, QNH1 no 0 no 4, autorizado táxi via Romeu, reporte ponto de espera, pista no 7. Autorizado 2233. Cadê o 2233, chama a torre 918, decimal 95. 2954. O Chanel 1141 para o curso do localizador, curva esquerda para o 135. Esse é para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LSX, saída para o 10, informa estabilizado. 035, 2000 pés, autorizado LSX, 1014. A livre. A Mike Yankee é autorizado a alinhar e manter pista no 7. Alinhar e manter o 7, faz mais já. Mike Romeo, confirm equipment, people on board, and your complete. Chatel Romeo, após o início da decolagem do helicóptero, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Passaredo 2233, pouso autorizado, pista 110, vento 190 graus, 11 nós. Pouso autorizado 2233. Chané 6321, decolar 202, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Chané 6321, muito boa tarde. Oscar Mike Yankee, aguarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Chané 6321, cruzando agora 1900 pés na Arbor 1. Chané 6321, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, transição Elefa, submantenha o nível de voo 100. Gente, Arbor Elefa, restrito uma serpente, Chiné 6321. Cordial, boa tarde, uma uniforme material. Azul 2795, deixa ver a chegada AMAN para o nível de voo 060. AMAN via para o 060, Azul 2795. Terra, Mike, Romeo, confirm your indicatives. Your call code, confirm your call code. Alexei, Sierra Mike Romeo, maintain 1,000 feet via seashore and full guidance. Alfa, prossiga. Romeo Alfa, não recebo o modo Alfa nem o modo Charlie. Cheque equipamento na fone. Estou no 7, vento 190 graus, 13 nós. Gol 2009, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Quero manter 10, gol 2009. Passaredo 2233, no solo 05, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 219, 2233. Oscar Mike Yankee, decolar 205, na vertical do farol de Itapuã, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. Oscar Mike Yankee, vai chamar na vertical do Itapuã, 208, obrigado. Viagem até Romeu, mantenha a posição. Boa, chame a torre 1-8-1-9-5. 1-8-1-9-5, Charlie Bravo Lima, Charlie X-ray Bravo Lima, Whiskey. Mantém 1,000 feet, do you have the former traffic, Charlie X-ray Sierra Mike on site? Graus 1-1-9. Autoridade interna, posse controle 2008, 208, ou 2009. descend via Bonf arrival to 2,000 feet, QNH 1014, clear the ILS X-ray runway 10, inform established. Clear Bonf 2,000 feet, so we'll call established ILS X-ray runway 10. Mike Romeo Alpha vai prosseguir para a pouso em Salvador ou na RMAR? Salvador, já na rota fora. Gente, qual o transponder que está acionado, confirme o tipo e o número de pessoas a bordo? 3 a bordo, é um helicóptero Alpha CA 50, nacional 0152. Atinge e mantém uma centena, Chiné 6321. Chiné 6321, sub mantém o nível de voo 360, via saída Arboruno, transição leste. Arborona eleva 3620, pode voar direto pela leste, está presente, Chiné 6321. 120, décima 8, bom voo. 08, boa tarde. Chiné 6321. Motor, Papa Romeo, acho que é Mike Yang. Papa Romeo, Oscar, Mike Yang, mantém a 1 mil pés via linha do litoral. Reporte livrando a CTR. Reportará, autoriza pro direto para a unidade? Vai. Motor, autoriza pro direto para o Oscar, Mike Yang? Oscar, Mike Yang, autorizado, direto Manati, confirma o chamado de pouso. É, 1826, chamada de pouso. Gente, já posso livrar no CDR. Nossa, Maquia. Chiné 6314, aguarde. Oi, boa tarde, gol 2009, decolando São Bono. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba via saída São Bono, transição... ótima para o nível... confirmando São Bono, transição coral para o nível 240. Transição... coral, nível 240, gol 2009. Charlie X, Rei Bravo, Lima, Whisky, call 119.8. Mike Romeo Alfa, chama a torre 98.95. 395. Papapá, Mike Romeo Alfa. Aguarde a autorização de pouso e pista livre. A intenção é pátio 3, já coordenado com a infraero. Mike Romeo Alfa, prossiga para o través norte da torre, aguarde para o cruzamento. Tenente Romeo Alfa. Chana 6141, no solo 09, táxi à direita, chama o solo 121, décimo 9. 129, 6141, tudo bem. Obrigado, boa tarde. Sol X-ray Sierra Mike Romeo, maintain visual condition, 1,500 feet, 281014, confirm your estimate time to arrival. Juliette Hotel Romeo, decolado aos 10, chame o controle em Salvador em 120.8, bom voo. 208, Romeo. Cruzamento da pista. Mike Romeo Alfa, confirma intenções ao pousar no pátio 3. É, 1 minuto de solo e vai prosseguir para arrimar. Mike Romeo Alfa, pouso por sua conta em risco no pátio 3. Atente às aeronaves e veículos no pátio. O vento 180 graus, 09 nós. Sim, está observando na final, pátio 3, o Mike Romeo Alfa, chamando o sol. Boa tarde, Dr. Ginete, Hotel Romeo, suba via saída Momo, transição do ataque para nível 120. Antena First, send right for landing clearance. Heading by. Mike Oscar, papá, confirma your estimate time arrival. Corrigo. Corrijo, direto Momo. do 27115, desça para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.000 na 014, azul 2715. Alô, solo, Michael Alfa. Aqui é o meu Alfa, considere o solo 111, chama o solo para a cópia, 121, 19. 219, Romeu Alfa. Romeu, Salvador Approach. Me your other aircraft. 314, confirme velocidade de cada. Estou mantendo 170. Chaleiro 6314, reduza para 2209. Vai reduzir 2209. Usando 270 para 160, azul 4462. Alex Ray, Mike Oscar Hotel. 4462 autorizado, incidente ao nível 120. 120, 4462. Também a Felipe do Vivi, esquerda para 200. Confirme para o controle. Tell me the call sign and if it's possible, ask her to call on this frequency, please. Avião 314 para sequenciamento, curva esquerda proa 030, o limite é radial 280 do VR Salvador. Another aircraft who called us, but we cannot hear them. Are you aware about the third aircraft? Posição e chamo solo 121 decimal 9. Roger. Can you please make a relay with these aircraft and ask them the estimated time of arrival there at PDL? Our estimated time of arrival and the estimated time of arrival of Mike Oscar Hotel. I need the estimated time of arrival of the third aircraft, the Mike Golf Papa. Chegou 9 horas, 1-2 milhas, rumo sudeste, descendo para 3.000 pés, ATR-72. Caso nesse desvio, faça à direita. Caso 2715, tráfego 11 horas, rumo 9 milhas, rumo nordeste, subindo de 3.000 pés para o nível de voo 120, Serra Romeu 22. Está ciente, porém não tem o mesmo notificado. Controle voo 2009. Voo 2009, possível. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. 251, 2835, 2009. Serra, Oscar Mike Yankee, sem frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido no setor para informar. 2715 está autorizado, inicial LS? Cadu 2715, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, autorizado, LS X-Ray, daqui para 0, contabilizado. Vai reportar. Voo 620, desça via chegada Gomes 1 para nível de voo 060. Descendo via para o 060, voo 620. Salvador, dando 3377, informação de equipamento, descendo ao 60. Salvador, dando 3377. É 3367, dessa via chegada bom, espera o nível de voo 080. 2795, Chevetão, Rio, 1 Salvador, Papá, Papá, Papá Sierra. Papá, Papá Sierra, desvia chegada a mão, para nível de voo 090. Juliette, Hotel Romeu. Confirme pro de Vatap. Com a 2.25, Juliette, Hotel Romeu, você mantém nível de voo 080. 080, nota para radar. Espera a velocidade e TAP para o azul 4462. Azul 4462, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 0 graus, 119. A linha aí decola, gol no 884. 4462. Cancelada, restrição de velocidade, azul 4462. Ok. Que nível que tá passando, 2761? 462, chame sinal 19, 198. Sinal 198. 63314, chame sinal 119, 198. Azul 2719, confirma o nível que está passando. O 2715, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o Boeing da Gol para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos, o vento 190 graus, 12 nós. 2795, certo. Papá Romeu, Romeu Eco Bravo, livre acionar chame táxi. Romeu Eco Bravo, QNH10014, autorizado táxi via Oscar, reporte ponto de espera, pista no 7. E eu vou encontrar a posição da nossa estação. Prodiduna, desça para 3.000 pés, ajuste na 0.4. Prodiduna, descendo para 3.000 pés, com 1.400. Tango Vitor, Kilo Delta, desce para nível de voo 080, ajuste no 014. 080, estado Piston no 0, vento no 80 graus, 12 nós. No 80 graus, 12 nós, autorizado poço, azul 2795. Sou no 884, decolada 220, chame o controle Salvador em 120, 8, bom voo. 08, obrigado, vou travar, igual no 884. O meu Eco Bravo, autorizado a alinhar e manter, pistão no 7. Alinhar e manter, no 7, na próxima. Mike, papá, papá, Mike Romeu Alfa, Torre de Salvador. Lá no pátio 3, a intenção é decolar por a direta em lá. Mike Romeu Alfa, aguarde. É. Controle, para você também bateu o voo, bateu no 090. Tango Vitor, pelo Delta, desça para o nível de voo 055. Quero ver você, pô. Liga Delta. Ah, controle, o Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, desça via chegada a mão para o nível de voo 090. Já está mantendo 90, descer para o 50 na chegada a mão? Mantém nível de voo 090 na chegada a mão. Mantém ainda o 90, está no ponto ideal. Quente. Trouxe Salvador, 1-8-8-4, boa tarde. Azul 2781, no sub, mantém nível de voo 340. Tá Para passear. Esperava sua internet para passear. Tomando o Gol 1884. Gol 1884, sua via saída PUC, transição Caju para o nível voo 230. PUC Caju, 230, o Gol 1884. Mantenha a proa 290, suba até o 080, Juliette até Romeu. 290, Dan 3367, chama sinal 119, decimal 8. 98, boa. Será autorizado a decolar. Mais curta, Romeu. Só para 4.000 pés, o ajuste no 0-4. 4.000, 0-4, Dan 3367. Estou aqui, ó, gente. Prova esquerda para 085, descendo até no voo 090, papá, papá, é papá, quer. O limite será radial 320 de Salvador. Ciente esquerda 085, descendo para o 090, limitado pela 230, correção 320 de Salvador. É com papá, quer. Correto. Papá, Salvador, boa tarde, papá, Romeu, Renato Bravo. Papá, Romeu, Eco Bravo. Mantenha a proa até 3 mil pés, após suba no perfil da saída MOM até a posição Cogbon. 3 mil pés até MOM, vai manter o perfil da saída MOM, né, Bruno? Vai manter até 3 mil nessa proa. Correto. Azul 2781, chama o centro Recife 126.0, caso negativo 128.8. 1-1, nós. Repouso, Azul 4462. 50 e chama sinal 120 decimal 8. Bom, 620 para 050, lá sinal 1268. E o Lima Kilo Zulu pode ser? Você para o controle? É o Papatango Lima Kilo Zulu pode descer agora? Papatango Lima Kilo Zulu. Confirmando o autor que está passando? Está mantendo 090 na, do 22 milhas diamantes, quero descer agora. Sente o Papatango Lima Kilo Zulu, mantendo 090, aguarde para a descida. Está mantendo 90. Gol no 620, chama a final 120 decimal, ou seja, 119 decimal 8, desce para o nível 050. Gol 1620, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda na pro 010, seu limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador, gol 1620. Ativo, desça e mantenha 3 mil pés, o ajuste no 094, gol no 620. Gol 1620, para 3 mil pés, 914. Tô é com uma passear. Aí que Romeu Alfa, considera os solos 24, frequência livre. Não. Chama agora o controle Léo 120 decimal, controlar a Caju 120 decimal 3. Sem problema, 3367. Essa proa está autorizada ao final do ILS X-Pro em forma estabilizada, tanto 3367. Autorizado na proa, intercepta, reporta, tanto 3367. Patango Lima Kilo Zulu, tráfego agora posição 10 horas 9 milhas rumo Quist, mantendo nível 080, Sirius 22, mantendo nível 090. Ah, afirmativo, mantendo 090, afirmativo. Papá, papai, Julieta, até Romeu, tráfego 12 horas 8 milhas rumo Sudeste, mantendo nível 090, Charlie 402. Guardão para passagem do 20 Trilhão, seguindo 055. Qual foi para o controle? Papatango Vista Quilo Delta. Papatango Vista Quilo Delta, desça para o Tudo 5 de Tráfico em Salvador. Da presente foi proa de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Pede,